Bom Salvador, boa noite, passarei o 2224. 2224, boa noite, adiciono identificação. Me direto posição ITAC e reporto no ideal de retida. Já no ideal, autorizado pelo centro até 150, possibilidade de vazuna. Cruzado Zona, deixa para 3010, ajuste no 014. 3000 com 0014, passarei. 1172, está cruzado final ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, agora 1172. 3224, busca para 2010, autorizado sinal de emergência, toque estabilizado. 2000, chamará estabilizado. Número 72, sumi a torre 1895. 11895 com 1972. Oi, Salvador, com 1172. Bom dia, tráfego avistado, confirme Baixado travado. Baixado travado, com 1172. Quente, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 07 nós. Tenho livre pouso, 110 com 07 com 1172. No solo 52, direita, solo 121, decimal 1. Direita, decimal 1, boa. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. estabilizado localizador para sair do 2-2-4. 2-2-4, chega a torre 1-9-8-9-5. 2-9-5, boa noite, obrigado. Torre, boa noite, passarei 2-2-4, ILS 10-1. 0-2-2-2-4, bom dia, tráfego avistado, continua a aproximação, reporte 3 de pouso baixado e travado. Olá. Não, no externo, no baixo, travado, passarei. Passarei 2-2-2-4, cliente avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 0-9 mais. Livre pouso. Autorizada a chegada da Mara, desça para 2.000 pés, o ajuste no 014. 2224, solo ao 58, direita, solo 121, decimal 1. Direita, 121, 122. Sereno 2224, boa noite, prossiga Alfa e Kilo, bate 3, atento ao base 0. Alfa, que bate 3, 2024. autorizado, Nacional 731-70. Segmentação, chama a torre 1895. 1905, 1970. Salvador, boa noite, 3170. Então, 3170, boa noite, para todo avistado, confirme, baixou e travou? Afirmo, 3-1, baixar, travar. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 1-10 graus, 099, então 3170. Autorizado pouso na 10, 3170. Solo 1-4, direita solo 1-2-1, décima 1. A direita solo 2-1-1. 2-1-1. 2-1-1. Prossiga Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, portão 08. pouso 2228 para confirmar. Pouso 2228, pronto, cópia. Autorizado Vitória da Conquista, ao nível 180. Decolagem da pista 10, após a decolagem da primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, DCT Opiló, após Opiló, DCT Victor Charlie Oscar. A presença do controle 119.8 e o transponder 50, 13, passarei do 2228. Contato confisco 10 direito, Arbor Elefa, DCT Opiló, DCT confisco, canal 8.013. Correto, 5013, chame pronto, vontade 3, passarei. 3, afirmação Delta. 313, bom dia, Sony, identificação. Identidade procurou de TAP, desça para 3.010, ajuste padrão de 13. 13, o Bela foi de TAP, o 9393. Então, 9396, vou autorizar o disco já feito. Livre ele é feito da pista 10, ou na para o outro. Zona de depósito no curso localizador. Confirme a altitude autorizada. 2.000 pés, ajusta na 0.093. Na 0.093, ele é o Azul 4206, chama identificação, deixa 3.000 pés, trouxe de TAP, ajuste na 0.03. TAP na sua, confirme 3.000 pés. Passei, autorizado 3.000 pés, voa 2.426. Ativo livre, TAM 9393. Para 2.1.6, livre de restrição de escape. 4.2.1.6, livre das restrições da caixa, graças. Eu 55 a bordo, 5 horas e 30, perna Salvador, para o bar. Gente, ao chão 1.0.3, táxi via Índia Alfa, repartindo, pode esperar, sequência 2.895. Alfa 2.895, obrigado.